às bandas de rock que já existiu, independentemente do sexo dos seus membros, e que deixou muito boa gente triste com o seu desaparecimento, mas felizmente que os seus membros se têm desdobrado em excelentes aventuras musicais. Já tínhamos tido o regresso de Corey Tucker com a sua banda num disco que infelizmente passou demasiado desapercebido, e eis que regressa agora os restantes membros da referida banda Sleater-Kinney, no caso Carrie Brownstein, também Janet Weiss. Esta, muito antes de Sleater-Kinney terem desaparecido, já tinham um outro projeto com Sam Coombs, os Quasi, e estas duas meninas agora aliadas à menos conhecida Rebecca Cole, dos Minders, e também uma outra grande senhora destas andanças musicais, Mary Timoney, tanto em nome próprio como a sua banda anterior, os Helium. Chamam-se Wild Flag e este é o seu primeiro disco, precisamente intitulado Wild Flag. Por aqui no início da primeira hora de Orelha Extra de hoje, dois temas, já escutado Romance e a seguir Something Came Over Me. Olá!

us dance, with us dance, with us fear. Primeiro longa duração para Soleil, alguns meses depois do EP Theater Highland, que tem por aqui alguns temas tão bem incluídos. Chama-se We Sync, escutamos Dance. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, à sexta-feira à noite no Brasil, Rádio UFSCar, e ao sábado em Portugal, RUC, Rua e Castrense. Fica já o aviso, hoje é dia, ou melhor, era dia de espalha-brasas, não vai acontecer, fica adiado mais uma semana, vão ter que esperar mais 7 dias até termos por aqui o regresso de Francisco Ribeiro com a sua rúbrica mensal sobre o Garage Rock. A música agora, nota-se que é outra que não tem nada a ver com Garage Rock. They're showing a movie on the side of the bank. Oh, I'm in love with all creation. And the warmth of the hood of the car in the dark. Oh, I feel I'm an angel in waiting. Where time is alive in the dark of your face, in the battles we've won, lost or misplaced, in the promise of heaven and the hold of its gates. Oh, I can just see it now, but how my love will we escape? Oh, how my love will we escape? I've been asked now to speak a few words to the crowd. Oh, I could be sick any moment. There's a crack in the porcelain cup of the sky. I broke it and wish I could own it. And all that leaks through where we've driven the nail, to hang here suspended so human and frail, from atop of this jerry rig circus in jail, that's folding the tent on us now. Oh, but how my love will we escape? Uh-huh. Oh, how my love will we escape? Nicer hotel room than this, with parking nearer the riot. I can look to no man to make me more than I am. But honey, you might wanna try it. Oh, well, farewell to arms and to all we might be. Farewell to this endless confused reverie. Somewhere there's a heaven for you and for me. But oh, won't you please tell me now, momento agora para divulgar por aqui três grandes nomes da música dos Estados Unidos da América, momento esse que já se iniciou. Um desses grandes músicos é mais conhecido, fica para o fim, e dizíamos momento esse que já começou com o regresso de Joe Henry, o grande músico norte-americano que está de regresso com um excelente novo trabalho, chama-se Reverie. Escutámos Heaven's Escape e, por que não, ainda um outro, Odetta, Joe Henry. They pick at every shiny thing, stitching down this earth so cold and warm. Blue and tide across my wings, and when they're calling over me, they're unholy, fitful song. Grandes nomes da chamemos-lhe assim, música mais tradicional do norte da América, de regresso com mais um excelente trabalho de nome Reverie. Falamos de Joe Henry, que ficou aqui com dois temas, Evans Escape e Odetta. Um outro nome, este que vá buscar talvez mais fundo às raízes tradicionais norte-americanas, é Gillian Welch, que volta com o seu inseparável companheiro Dave Rawlings, num disco que vai marcar de certeza este 2011, The Harrow and the Harvest, Gillian Welch. Carismática da melhor que se vai fazendo nos Estados Unidos da América, Joe Henry, Gillian Welch, do novo The Harrow and the Harvest, com Scarlet Town, e o terceiro, o mais conhecido, claro, mestre Tom Waits. Leave all we've ever known for a place we've never known. preparas para o regresso de Tom Waits, novo álbum Bad As Me, Chicago e Raised Right Man. Já há bastante tempo que não ouvimos uma banda que utilizasse esta instrumentação, dois baixos e uma bateria. É o trio Morcobot, cujos membros dão apenas pelo nome de Lin, Lan e Len. São de Itália e este é o seu mais recente trabalho, bem curtinho, 36 minutos e mais qualquer coisa, de nome Morbo. Por aqui ficou Orcotomb. Para continuarmos, ainda a primeira hora de Orelha Extra, a tal banda francesa que se mudou para a Bélgica e que tem o nome de um tenista conhecido, Vitas Gerulaitis. Terbul show, abishur, skum, vesobu, Yeah. cocker up, Earthlit cocker up, I've lost cocker up, Earthlit cocker up, up, I've lost. Yes. É o primeiro álbum para estes Vitas Guerolaites. Ficaram Benur e Repère Basique. Oh my gosh! Orelha extra, vemos com os ouvidos. Final de primeira das duas horas de Orelha Extra com o regresso dos Balaclavas, segundo álbum Snake People, o tema inicial Legs Control e depois ainda os australianos que se mudaram agora para Nova York, Sherlock's Daughter. Slide.

fantástico guitarrista Glenn Jones em mais um grande disco na sua carreira, chama-se The Wanting, o tema The Great Pacific Northwest, a abrir a segunda e última parte de Orelha Extra no Brasil através da Rádio UFSCar 95.3 FM e radio.ufscar.br, isto à sexta-feira à noite a partir das 23 horas. Depois em Portugal ao sábado a partir da 1 da tarde, Rádio Universidade de Coimbra, 107.9, RUC.pt. Às 19 horas, Rádio Universitária do Algarve, 102.7, RUA.pt. E depois, às 21 horas, na Rádio Castrense, 93.0, radiocastrense.net. Em princípio, vai haver uma outra rádio cá em Portugal que vai também abrigar estas duas horas. A ver, vamos, mais novidades vamos dar no futuro. Continuamos com o regresso agora de Robbers on High Street, o novo Hey There, Golden Air. Oh, Emma, yes, Emma, no one loves them like you do, but you got to keep those jokers in queue. Step lively, why your garden's still in bloom? Knocking up a neighbor or two, I'll see you smoking in the alley. It's a wonder you could catch a thrill out on Hollow Hill. December, December, dreaming of April too, still living with your body in blues. Take cover, recover, let's blast around the curves. You gotta hold it, it, it until it hurts. I'll see you pacing through your shoes like my grandma kicked over the sill out on a hollow hill. It's where all the kids go tumbling down. nos Robbers on High Street, ajudados por músicos da editora Deptone, que tocam, por exemplo, com Sharon Jones, a ajudarem a fazer aquilo que é o melhor trabalho, em nossa opinião, para a banda. Chama-se There Golden Air. Ficamos com Hollow Wheel e Electric Eye. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. Charada, after charada, after charada. I did it, Charada. I did it. Não poderia ter um melhor nome para o tipo de música que lança, música cheia de ritmo ou com influências da música latina ou música latina mesmo. Até agora editava só discos de vinil em 45 rotações, 7 polegadas, mas resolveu agrupar alguns deles nesta compilação lançada em CD. A editora chama-se Electric Cowbell e este CD vem intitulado 101 Things to Do in Mongolia. Começamos por ouvir a Debo Band com Aderek Arada e os sons seguintes pertencem aos Biorritmo Dinas Mambo. We'll be right back. duas propostas retiradas da compilação Electric Cowbell Records Presents 101 Things to Do in Mongolia foram Debo Band e Biorritmo. E já que falamos em discos de 45 rotações, o que a editora Electric Cowbell lança maioritariamente, temos por aqui um que pertence a um trio australiano da cidade de Brisbane, que se chamam Per Purpose, o disco Ale Progress. Vamos ouvir o lado A, que contém três temas, o B, outros três ficam para a próxima emissão, desta vez On Purpose, Age Is It e Right to Green, os Per Purpose. Hey, I'll see you next time. trio australiano Per Purples, num single 7 polegadas, ouvimos o lado A, três temas, todos eles bem curtinho ao velho estilo hardcore e que neste último pareciam os The Fall de Marky Smith. O single chama-se Ale Progress. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it does? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Freedom. I don't wanna have to say it. Don't wanna have to play it. My time. It's my time. Don't wanna have to do it. Why should I put myself through it? My time. It's my time. Say, isn't that the way that it feels? Isn't that the way that it feels? Isn't that, that the way that it feels? How can you spend so much time being depressing? I just won't care. See yourself. Gotta see yourself. I don't wanna have to play it. Don't wanna have to pay to say it. My time. It's my time. Don't wanna have to do it. I'm inclined to just say screw it. My time. It's my time. They say, isn't that the way that it feels? Isn't that the way that it feels? Isn't that, that the way that it feels? How can you spend so much time being depressing? I just won't carry on my whole life guessing. See, I just can't be nobody else. Gotta see yourself. Nas emissões anteriores da Orelha Extra, por aqui andámos às voltas com o álbum estreia para Liam Hayes e o seu projeto Plush, editado em 1998 e de título More You Becomes You, e tal como tínhamos prometido a semana passada, continuamos ainda com Liam Hayes e o Plush, desta vez o álbum que saiu em 2002 de nome Fed e sobre o qual reza a história que Liam Hayes não gostou nada dos arranjos que fez para as canções deste mesmo disco, tanto que mais tarde saiu este álbum aí intitulado Underfed e muito mais lo-fi, muito mais caseiro. Mas o que interessa por aqui agora é este de 2002, Fed. Ficamos com I've Changed My Mind, ou melhor, I've Changed My Number, e para um tema que na altura gostávamos bastante e ainda continuamos a gostar, chama-se No Education Plus. Never read a book in my life, but I feel just fine. I'm gravação de Plush, projeto do norte-americano da cidade de Chicago, Liam Mays, desta vez o álbum de 2002, Fed, os temas I've Changed My Number e No Education. Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, podcast e alinhamento dos temas que por aqui vamos rodando em orelhaextra.com. O nosso contacto eletrónico faz-se através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Incontornável editora que é já a Sublime Frequencies, nem tão bem por fazer parte dos Sun City Girls, mas tão bem por nos dar excelente música que assina como Alvarius B. Falamos de Alan Bishop, este é o seu mais recente disco, Baroque Primitiva, ficou You Only Live Twice. Volta a ficar o aviso, hoje era dia para termos por aqui Francisco Ribeiro com o Espalha Brasas, tal não vai acontecer. Fica então adiado mais uma semana. Mais excelente música, vinda da Suécia. os suecos Dunion, para além de fazerem excelente música, muito do nosso agrado, alguns dos seus membros dão-se ao luxo de fazer outras grandes propostas musicais, outras grandes bandas, como por exemplo os Life on Earth ou estes The Amazing. Confessamos que os discos anteriores dos Amazing que tínhamos escutado não nos tinham agradado por ir além, o que não é o caso deste novo que se chama Gentle Stream, porque ficou precisamente o tema que lhe dá título, os suecos The Amazing. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Horas de Orelha Extra com a Rose a criar os temas que se encontram no álbum Motor Mouth de Bob Ostertag. Bob Ostertag a criar música com o sintetizador Buchla 200E. Por aqui, Arms and Legs Variation 1. O disco este chama-se Motor Mouth Variations. E mesmo até o fim, o tema original de Bob Ostertag, aí sim no álbum Moth or Mouth. Está tudo dito por hoje. Adeus.